A escola é a EB de Lundílhavo, que é uma escola de referência para a educação bilíngue de alunos surdos. Aliás, o agrupamento de escolas de Ilhavo é um agrupamento de escolas de referência para a educação bilíngue de alunos surdos, que recebe os alunos surdos do distrito de Aveiro, basicamente todo o distrito. Ainda é um universo grande? Bastante grande. De alunos surdos? Sim. São 30 alunos, cerca de 30 do pré-escolar até ao secundário, ao ensino secundário. Esta cerimónia, este evento, para eles é motivador? Eu acho muito. Que sim, completamente, e viu pelo resultado acho que toda a gente se pôde perceber da música e da história que foi feita, que há um grande envolvimento dos alunos ouvintes, porque estão integrados em turmas de alunos ouvintes. É só um minuto, só. E há um grande envolvimento da escola toda, dos profissionais, tanto os profissionais, os professores, como auxiliares e encarregados de educação, que todos se envolvem nestas atividades bilíngues. Têm formação de língua gestual aos pais, têm os funcionários que... As pessoas que desejarem ter, encontramos sempre um momento para lhes poder facultar essa formação. E no ano letivo isto é uma data marcante, não é? Esta data, esta cerimónia é uma data marcante. É uma das. Sim. Nós temos várias atividades ao longo do ano, não só com a EB1. Mas também com... Eu falo como coordenadora da Educação Especial, estou ligada a todos os alunos do agrupamento, alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, nós temos sempre atividades, umas mais centradas numas escolas, outras com todo o agrupamento, depende da altura do ano, da atividade em questão. Quais são as dificuldades que aparecem com mais frequência e que surgem? Quais são as maiores dificuldades com que se param? Em termos da escola em geral ou está-se a referir aos surdos? Em termos da escola surdos? Em geral. Falta de quadros? De alguns recursos. Falta de recursos, sim. Humanos e materiais. A escola está a precisar de obras e pronto. E nós precisávamos mesmo de mudar algum material, inclusive cadeiras e mesas e pronto. E humanos também, claro, porque há poucos funcionários também. Em termos materiais, deve ser uma das poucas escolas que ainda não sofreu intervenção. Exato. Mas pelo que disse o Sr. Presidente na última visita que fez à escola, prevê-se para, em princípio, o próximo ano, sim. Não?